coração. Antes que eu notasse, ele se transformou numa paixão. Minha borboleta voava sem ter uma direção, deixando os vestígios que estão na sua mão. Nossos dedos que estão entrelaçados, nossa boca que está sempre a se beijar. Não importa se não vão te perdoar, só por amor eu nunca vou parar. Quero que possa me abraçar, quero te fazer me notar, no final que me faça acreditar. Para que possa me parar, então eu poderia vir a me cantar com seu jeito de amar. Apenas quero que você se aproxime um pouco mais. Se você me ama, te peço que não me deixe jamais. Essa coisa estranha não aparenta ser assim tão mal. Então tentaremos chegar até o final. Já sei, você chorou.